Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 16º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje vamos ter um programa um pouco diferente do habitual. Vamos ter o gosto de estar à conversa, não com um, mas com dois convidados muito especiais. O que os une? Os dois residem na Catedral das Beiras, ou em São Gião, como queiram chamar. E escolheram também a mesma rua, a Rua da Fonte, para viver. Hoje moram lá. Não são naturais de São Gião. Vulgarmente são conhecidos por achadiços. Mas o que os fez vir viver para a bela localidade de São Gião? É também disso que vamos falar no programa de hoje. Já vamos conhecer todas essas histórias peculiares. Neste programa, vamos então conversar com o Sr. Adelino Madeira, com 76 anos, que é natural de São Miguel do Pinheiro. Isso, São Miguel do Pinheiro. Correto. Conselho de Mértola. Bom dia, Sr. Adelino. Acertei? Na localidade? Acertou mesmo. São Miguel do Pinheiro, exatamente. Temos também o gosto de estar à conversa com a senhora Maria de Fátima, que tem um nome muito grande, fico só pela Maria de Fátima, com 79 anos, que é natural da capital, Lisboa. Certo? Certo. Muito bom dia, senhora Fátima. Bom dia. E íamos também ter connosco neste programa o senhor Carlos Venâncio, que por motivo de saúde não pôde estar presente. Desde já, votos de rápida recuperação. Como já teve a oportunidade de perceber, o 16º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos ao que interessa, ouvir essas histórias e experiências. Fica para nos ouvir. Histórias de vida. Vidas com histórias. Bom dia, senhora Fátima e senhor Adelino. Bom dia. Bom dia. Estão bem dispostos? Tudo. Muito bem dispostos. Bem. Se me permite, senhora Fátima, vou iniciar aqui pelo senhor que nasceu mais longe, muito que a senhora bem, Adelino. Muito bem. Foi mais para o sul que a senhora Fátima. Senhora Adelino, onde nasceu? Eu nasci na freguesia de São Miguel de Pinheiro, Conselho de Mértola. E fale-nos um pouco então da sua infância. Claro. A minha infância. Como é que era a infância das crianças em São Miguel do Pinheiro? Maravilhosa. Imagino. Mértola, interior alentejano. Acredito que houvesse naquela muita altura, coisa para fazer. Como normalmente em todo o país era miséria. Pois, era a brincar ao eixo, nós os garotos, ou avião, aquelas tretas todas. Os jogos tradicionais, não é? Até ir para a escola primária, fiz o exame aos 11 anos, e aos 11 anos entrei na vida de trabalho. Claro, infelizmente tinha que ser. O senhor Adelino nasceu numa família de quantos irmãos? 4 irmãos, pai e mãe. O senhor era o senhor Adelino era mais velho, mais novo? Mais novo ainda. Epá, tu teve sorte. Caçolinha. Por acaso tive. Há quem diga. Olha, por acaso vou-lhe dizer que temos isso em comum, que eu também sou o mais novo de 4 irmãos, embora tivesse crescido no teu tempo que não cresceu o senhor Adelino, não é? Mas há quem diga que o filho mais novo que tem mais sorte, não é? Não, mais sorte porque os tempos eram outros, não é? Pois. Porque eu conheci o meu irmão mais velho com 18 anos a lavrar a terra descalço. Apesar do meu pai ser sapateiro. Pois. Olha, isso é engraçado. Engraçado, quer dizer, apanhou a guerra. Meu pai trabalhava por conta própria, apanhou a guerra, a Segunda Grande Guerra, fazia calçado e não pagava, teve que fechar a loja. Pronto. Claro. Portanto, só trabalhar aspecto, sem nesse receber. Aspecto fui mais feliz. E até levava, havia uma régua, uma tábua, chamava-lhe a tábua da sola, para segurar as solas, para cozer e tal, não sei o quê. E se meu pai me apanhasse descalço. Olha, do sol. Você até podia gostar de andar descalço, mas como era o mais novo, não podia. Pois eu queria andar descalço, que andava melhor. Porque, mais livre. Embora a iluminação fosse no pavimento, né, às pedras. Sim. Dizer, olha, da maneira que ficava com as palmas dos pés mais. Ficava com as palmas, mas os dedos arrebentados. Olha, tinha que tudo, a dar aquelas topadas, né? Ora, mas, e estava-me a dizer, então que andou na escola até aos 11 anos, certo? Na escola fiz o exame da 4ª classe aos 11 anos. Muito bem. Fiz o exame no fim de maio, princípio de junho, no fim de junho, toma, e vai ele. Não está a fazer pau na mão. Pelo que me disse, depois disso, pelo menos teve alguns trabalhos, mas ainda guardou algumas ovelhas, não foi? Então foi o primeiro curso. Primeiro curso. Olha, também temos mais isso em comum, que quando era criança também pronto, os meus pais foi esse, manter as costas e pau na mão e guardar ovelhas. Muito bem. E andava sozinho com um rebanho, andava não, a ajudar. Era ajudante. Ainda não tinha o curso, ainda não tinha acabado. Chamava-lhe o ajuda. Ou seja, alguém chamou, olha aquelas a fugir e você lá tinha que ir... Não, não era isso. Era, antigamente havia rebanhos muito grandes, não é? Pois. E havia o pastor que não dava conta do gato sozinho. Então, o ajudante, pá, vai por ali e tal, não sei o quê, voltas para aqui, para. Ou até às vezes a ir de um sítio para o outro, um ia atrás, outro ia à frente, é, não é? Era o pastor, o ajudante e o cão. Não tinha direito a andar de cajado, você? Não podia? Não podia andar de cajado ainda, com aqueles paus que os andava com um pauzito. Claro, ainda não era aquele... Também podia andar com um cajado, isso não era rigoroso. Exatamente. Depois disso, fez mais alguma coisa? Depois, pronto, guardou ovelhas, certamente teve outros trabalhos, não é? Depois era o que ia aparecendo. Fiz vários trabalhos, depois emigrei para o Algarve 2 anos, e aos 15 anos, virei-me para Lisboa. Emigrou para o Algarve? Bem, emigrei para o Algarve, porque o meu pai trabalhava lá, não é? Ok. Então fui para lá para o pai dele trabalhar. Também. Andei lá 2 anos, e depois fui fazer mais um cursozinho ao Alentejo, ceifar, o trigo. Quando fui perceber, já meu pai tinha recebido. Epa, pois, isso era melhor. Já... Arranjei o trabalhinho lá numa estrada para ganhar 100 escudos na altura e pirei para Lisboa. Na altura, na região onde vivia o Sr. Adelino, o que as pessoas todas queriam era ir para Lisboa à procura de melhores oportunidades. Não havia mais nada, tinha que ser. Você olhava para a frente e via a sua vida condenada àquela miséria. Não havia nada, olha o meu futuro. Pois, exatamente. Então, como a malta estava a emigrar para Lisboa, e aí fizeram os grandes dormitórios em redor da cidade, a Mudela, Sintra, Cassanha, essa coisa toda, não é? Então, fizeram grandes dormitórios? Olha, essa parte é interessante. Pois no Seixal também, a área do Seixal, até a Almada. Toda aquela zona era a malta que vinha também de mais baixo. Mas quem é que fazia esses dormitórios? Era investimento público ou era privado? Não, era investimento público e iam construindo, iam tendo, as pessoas iam comprando, iam alugando, não sei o quê, e a construção estava em desenvolvimento. Porque desenvolveu a partir de 1960 e tal. A construção desenvolveu tanto que, no tempo do Marcelo Caetano, tiveram que ir buscar o pessoal a Cabo Verde. Para a construção. Aí começaram a aparecer os cabo-verdianos. Olha, muito bem. Interessante. Pronto, e depois a primeira oportunidade que teve, realmente, foi para a capital, para a procura de uma vida melhor, não é? Ah, isso é uma grande história. Pronto. Isso é uma grande história. A imigração foi fugir para Lisboa. Porquê? Para onde? Eu tinha o meu primo. Meu primeiro era revisor, e ela já familiar, não é? Era revisor no Eduardo Jorge. Pá, a minha ponta de referência é ele. Ele ainda era solteiro na altura. Agora fui ter com ele ao restaurador. Com 15 anos, acredito que fosse solteiro, não é? Que se foi com 15 anos. Não, o meu primo. Ainda era solteiro. Não. Ah, ele ainda era solteiro, ok. Apareceu o pé dele, bate-lhe nas costas. O que estás aqui a fazer, pá? Fugi. Ah, ganhei a vai, por dentro. Fui com ele, andei de pensão em pensão até ele casar. Depois ele casou, levou para casa dele. E de casa dele sair para casar. Teve um bom primo então. Olha, não sei, ainda é vivo. Felizmente ainda. Pronto. Olha, ainda bem. Vamos passar então agora a conhecer então agora a infância da senhora Fátima, que Maria de Fátima, que cresceu num sítio diferente, não é? Cresceu em Lisboa, certamente terá aqui outras histórias. E, senhora Fátima, qual a localidade mesmo onde nasceu? Lisboa? Lisboa, na rua. Ai, meu Deus, esqueceu. Bem, também tem muitas, não é? Rua Duque de Lolé. Avenida Duque de Lolé. Muito bem, mesmo no centro da. Mesmo no centro de Lisboa. Lisboa. E nasceu numa família de quantos irmãos? Um irmão. Um irmão, então era só dois. Agora, olha, o que na altura não era nada comum. Não. Não é? A minha mãe também era de Lisboa, o meu pai também. Não, eu estou a dizer, não era nada comum ter só dois filhos, não é? Sim. Normalmente os eram casais muitos filhos, não é? Tinham mais, sim. Não, sou só eu e o meu irmão. Muito bem, então e onde é que a senhora Fátima andou na escola? Em Lisboa, até não fiz a terceira classe nem a quarta classe em Lisboa. Estive, quando fui para o Colégio do Sagrado Coração de Maria. Que era um colégio interno. Não, aí não. Aí, sim, a minha mãe ia-me levar e ia-me buscar. Ok. Depois é que eu fui para um colégio interno. Três anos, não é? Como três contou. Anos, sim. Que a minha mãe queria que eu estudasse. Eu tinha uma tia que era professora. Queria que eu fosse para lá, mas internada para tirar um curso. Ok. Só que eu não quis estudar. Pois, não gostava. E quando fiz a terceira classe, eu pedi à minha mãe para me tirar de lá. E a minha mãe, como eu fiquei bem na terceira classe, tirou-me de lá. Ok. Foi quando fui morar para a Almada. Mas diga-me uma coisa, só antes de avançarmos. Diga. Aqui. Esta questão do colégio interno, como é que funcionava? Ficava lá a dormir? Interno, sim. Não, só ia à casa de férias. Nem nos fins de semana? Nas férias grandes. Não. Aos fins de semana a minha mãe ia-me ver. Ok. Mas isso. Estava lá. Sim. E imagino que houvesse horários para tudo, não é? Sim. Tínhamos só aquele horário da minha mãe estar lá a ver-me e depois ia-se embora. Mesmo a rotina diária, de manhã manhã acordávamos. Tínhamos que nos pôr todas em fila para a Matre Superior, para dar os bons dias à Matre Superior. Então era um colégio interno relacionado com a religião, não é? Sim. Com freiras. E eram, acredito que eram só raparigas, não havia lá rapazes. Só raparigas. Muito bem. Depois íamos à missa, depois tomámos o pequeno almoço, mas tudo com regras. Pois, imagino. E teve aí três anos, três não é? Anos. E felizmente, pronto, para si, que não gostava sim, muito, não, como, sim, como gostava disse. Gostava muito. Então quando a minha mãe se ia embora... Era uma tristeza, não é? Já felizmente, nem jantava, já nem nada. O seu irmão, o irmão que disse que tinha, era mais velho ou mais não, novo? Não, o meu irmão é mais novo que eu, 20 meses. Ok. Pouco tempo. Muito bem. Pouca diferença. E a sua, depois, passado 3 anos então, a sua mãe deixou-a sair? Sim, como eu fiquei bem na terceira classe. Ok, cumpriu os objetivos, deixou-a sair. Exatamente. E foi exatamente. Uma alegria para a senhora isso Fátima, fora, porque não estava lá bem. E depois sim. O que fez? Conte-nos lá. Depois, a minha mãe, eu ainda pensava que morava em Lisboa, e a minha mãe enganou-me e disse-me, olha, como tu ficaste bem no exame, vamos almoçar à Almada. Não era nada almoçar, porque já a minha mãe já tinha casa em Almada. Fomos virar para a Almada. Olha, também não é um mau sítio. Não. Também não é um mau sítio. Até sou mais almadense que lisboeta. Que idade é que tinha nessa altura? Da escola. Eu fui para o colégio interno com 8 anos. Você devia ter aí uns 11, 12? Sim, 12. E depois aí ainda voltou para a escola? Sim, para fazer a 4ª classe. Muito bem. Já fiz a 4ª classe em Almada. E depois? Terminou depois, a 4ª classe? E depois quis começar a trabalhar. E onde? Ai, mesmo em Almada. Já estava em Lisboa, já havia algumas oportunidades. Não, não é? Mas a minha mãe. Não. Não estava em Almada. Eu pois pensei, Almada, ok. Só quando saí do colégio fui logo para Almada. E a minha mãe nunca foi de me deixar ir trabalhar para Lisboa. Trabalhei sempre em Almada. Muito bem. Sempre em Almada. E o que é que foi? O que é que fazia lá? Com 14 anos fui para uma loja. Ganhar 150 escudos. Já não era mau. Era bem bom, pelas descrições que o Sr. Adelino foi fazendo quando se ganhava no Alentejo. 150 escudos. Era bem bom. Depois, saí, tive lá 3 anos. Depois saí de lá para ir ganhar 300 escudos. Epá, estou ainda melhor, o dobro. Depois saí de lá, também tive outros 3 anos nessa loja. Fui para outra, ganhar 600. Mas você, olha, foi sempre a subir, o que é sempre bom, não é? O que é sempre bom. Mas nessa loja o que fazia? Atendimento ao público? Atendimento ao público. Muito bem. Era uma loja de fazendas, roupas, okay. Tudo o que pertencia. Ok. Pronto. Exatamente. E outra coisa, para além de ter tido, pronto, ainda bem, ter tido sucesso na questão do trabalho, não é? Que foi sempre ganhando sempre, mais. Sempre. E melhorando. Pelo que me contou, à medida que foi crescendo, também ganhou um grande gosto por ir a bailes. Ora, por ir a bailes. Sim, por isso como é que, é eu que nunca, isso começou? Por isso é que eu nunca quis namorar. Com que idade começou a ir aos bailes, mais ou menos? Devia ter os meus 18 anos. Acredito que com 18 anos ainda 17, não fosse... 17, 18 anos. Ainda não fosse sozinha ou já ia sozinha? Não, ia com a minha mãe. A minha mãe nunca me deixou sozinha. Por isso é que eu também não namorava, porque a minha mãe com essa idade nunca me deixou namorar. Exatamente. Não é como agora. E depois a senhora Maria de Fátima, como dizia há pouco, que tinha medo que se começasse a namorar... Tinha que estar obediente àquela pessoa e eu não queria. E tinha que dançar sempre com o mesmo, não é? Exatamente. E depois e também assim... não aprendia, não é? Assim ia dançando com vários e aprendia melhor. Tanto chegou a ser uma altura que eu tinha um rapaz com quem eu dançava, que éramos sempre os dois que abríamos a sala do baile, porque antigamente os bailes eram com conjuntos. Sim, sim. E não iam de qualquer maneira. Os rapazes tinham que levar gravata, nós também tínhamos que ir todas apraltadas. Claro. Não podia aparecer lá ninguém de chinelos, nem. Ok, e se aparecesse alguém de chinelos, não, assim, entrava. Não entrava. Okay. Ou com as calças rotas, como claro. Agora andam. Não entrava ninguém. Pronto, eram todos os bailes de gala. É. A Senhora Maria de Fátima especificou-me aqui dois tipos de baile que eu acho que é. Pronto, dois bailes que havia na altura que eu acho que era interessante. Que é o baile da Micareme e o baile da Pinha. Da Pinha, não é? Sim. Este baile da Micareme, como é que funcionava? O baile da Micareme, as raparigas vestiam-se todas com os fatos melhores ou arranjavam, todas finas. E depois punham uns números atrás das costas. Ok. E depois os rapazes iam votar naquela rapariga que achassem ou mais interessante, ou mais bonita, ou que sabia que dançar fosse. Melhor. Ok. Votavam nela, depois ficava a rainha da Micareme. E ganhava um prémio. E ganhava um prémio. Muito bem, que interessante, já viu? Olha, olha, foi um resumo da sua adolescência, barra início da fase adulta. Sim. Gostava muito de ir a bailes, sim, não é? Sim. E felizmente podia. Podia. Felizmente podia. Podia. Se calhar em São Miguel do Pinheiro, é isso? São Miguel do Pinheiro, é isso? Não. São Miguel do Pinheiro é freguesia. Pronto, São Miguel do Pinheiro, mesmo que quisesse ir a bailes, o senhor Adelino, se ainda lá vivesse, não havia bailes. Bailes certo, havia. Eu é que... Poucos, saiu mais cedo, não é? Não tive licença para isso. Muito bem, agora iríamos conhecer, não é? Como eu disse na introdução, nem a senhora Maria de Fátima, nem o senhor Adelino são naturais de São Gião. Vieram viver para São Gião por razões diferentes e era essa história que iríamos agora conhecer. E começávamos aqui mais uma vez pelo Sr. Adelino. Queremos conhecer a história que o trouxe a viver em São Gião. Sabemos que não tem cá família, que a sua esposa, que é a família que teve cá mais próxima, era natural de Celurico, da Beira, que embora seja próximo, não é... A pé ainda é um bocado longe, digamos assim. Pronto, e era para conhecer então a história que o fez vir viver para São Gião. Ora bem, a princípio da história, vamos reportar, é um colega que trabalhava comigo, que era de São Gião, okay. Trabalhava na mesma empresa, depois eu saí, mas ficou sempre a ligação. E um dia, a primeira vez que fui a São Gião... Como é que se chamava esse colega, que era cá de São Gião? Me chamava? Sim. Alberto de Cruz, mais conhecido por Alberto Rodeiro. Alberto Rodeiro, muito bem. Faleceu em 94. Okay. De maneiras que fui lá levar as pipas, aconteceu aquela história dramática de ficar preso. Foi levar umas pipas, mas espera. Rua, umas pipas de vinho. Foi o seu colega que lhe pediu para lá ir levar. As pipas para lá levar. Depois nunca mais fui a São João. Falaram-me para dizer, tens que ir para lá e tal, não sei o quê. Entretanto, imagino que essa noite quando lá foi levar as pipas, ou esse dia que lá foi levar as pipas, tenha lá deixado amigos, não é? Oh pá, foi um drama que... Foi um drama danado. Pois. Nem conhecia ninguém, porque cheguei ali às 4 da manhã. Aí o senhor que tinha lá uma luzinha em casa, fui lá bater à porta, lá me levou. Depois para trás para sair, vi aflito, marcha atrás com o furgão. Histórias que nunca mais há. Imagino. Bem, mantinha sempre o contacto. Claro. E ele sabia que eu estava com a coisa de comprar a casa na terra, então, não sei o quê, depois, também de desavinda com a família. Em 91 vim para Oliveira do Hospital fazer a remodelação do Hotel São Paulo. Olha, que interessante. A empresa onde trabalhava, não é? Não, por minha conta. Ah, ok. Altura. Muito bem. Embora andasse a negociar um andar ao lado do hotel que havia ali naquele prédio, ele soube da história. Ou seja, desculpe estar a interromper, quando o senhor Adelino veio fazer essa obra para o Hotel São Paulo, já tinha a intenção de vir viver para cá, para esta zona? Não, quando comecei aqui as obras no hotel, comecei a pensar, entretanto, o problema com a família, deixei-me pensar aqui, e estava a negociar o andar aqui. Ok. O Alberto, este tal senhor, já estava reformado, morava em São João, soube de uma casa que estava à venda, que é a casa que eu tenho hoje. Vem aqui, pá, está lá uma casa à venda, vai lá ver e tal. Está bem. Fui lá ver, gostei. Liguei para a mulher. Na Páscoa de 91 ela veio cá acima. Fui lá ver, gostou. Fizemos negócios. Olha, e cá ficámos. Olha, muito bem. Depois era... Como trabalhava ainda, vinha cá 15 dias, 8 dias, conforme. Quando me reformei... É que ficou cá de vez, não é? Anda cá. Pois, é que ficou cá de vez. E agora vai indo lá de vez em quando, já não? Quanto menos, melhor. Ou seja... vamos lá ver. Quem aqui, tira daqui tira-me tudo. Ou seja, apesar de ter ido parar a São Gião por uma indicação de um amigo, não é que tivesse a intenção, olha, eu quero mesmo ir para São Gião. Não, o facto não havia, de ir para lá viver. Não havia essa meta. Exatamente, mas o facto de ir para lá viver sentiu agora e gosta de lá estar. Não havia essa meta, houve essa oportunidade. Epá, eu antes que era aldeias, na altura já queria aldeia também. O negócio não estava feito aqui, disse, não quero amigo. Já vivia agora, há muito tempo em Lisboa, na cidade, não é? Ah, Lisboa. Agora vou a Lisboa, não quero ir para lá. Certo, mas nessa altura também já havia há muito tempo em Lisboa, não é? Ah, desde os 16 anos. E vamos lá ver. E a beleza da aldeia de São Gião também ajudou nessa escolha e, né, e as pessoas, não é? As vivências. Foi a beleza da aldeia de São Gião, na altura até foi a beleza de São Gião em relação a onde eu estava previsto comprar a casa, que era na Terra da Mulher. Não estou nada arrependido. Ainda bem que fiquei aqui. Ou seja, entre São Gião e Celúrico da Beira. Entre São Gião e Valdas, aspas. Ah, ok, não era bem Celúrico. Ainda por cima. Celúrico, mas, se não estou em erro, é terra. Mais fui aqui. É a terra natal do nosso do Presidente da República, não é? Porque... Celúrico da Beira, se não estou em erro. Celúrico de Basto. Celúrico de Basto, pois é, está aqui. Celúrico de Beira foi a terra de nascimento de Sacadura Cabral. Olha, também uma figura importante, sim. Mas é Celúrico de Basto, exatamente. Mas você, ou seja, escolheu então entre São Gião e Celúrico da Beira, escolheu São Gião. E fez muito bem. E não estou nada arrependido. Olha, isso então entendo. Acho que as pessoas também estão satisfeitas comigo. Exatamente. É assim a vida. Olha, acabou por a volta dar-se a vir viver aqui. Olha, se não tivesse vindo viver para São Gião, também não conhecia e não estava aqui. Ah, e não estava aqui hoje no programa, não é? Possivelmente não. Muito bem. A senhora Fátima tem também. A senhora Maria de Fátima tem também. Prefere que a chame Fátima ou Maria de Fátima? Não, é Fátima. Igual, Fátima. A senhora Fátima também teve aqui uma história que a fez vir parar a São Gião, não é? Porque também nunca teve, não teve não. cá nenhuma família. Tenho só família em Nogueira do Cravo. Pronto. A família toda do meu pai. Ok. É tudo Nogueira do Cravo. Pronto, tu podia nos contar, se faz favor, a história. Porque que é que eu fui viver para São Gião, exatamente. Eu fazia campismo na Costa da Caparica. Muito bem. E tinha lá uma amiga que todos os anos dizia, em agosto, que ia passar férias à terra dela. Olha, vou passar férias à minha terra. Vou passar férias à minha terra. E um dia perguntei-lhe de que terra era ela. Ela disse, sou de São Gião. Onde é que isso fica? Oliveira do Hospital. E eu disse, olha, tem graça. A família do meu pai é toda de Nogueira do Cravo. É perto. Pois. E o meu avô era professor em Oliveira. E ela perguntou-me o nome do meu avô. E eu disse, olha, era o professor António Carvalho, conhecido pelo professor de Nogueira. Diz ela, olha, foi como passou... me assinou o meu diploma da quarta classe. Coincidência. É coincidência. Um dia ela disse-me, olha, conheceu essa amiga? No Parque Campismo. Estavam as duas no Parque Campismo, passaram uma pela outra, conheceram-se? Não, conhecemos lá. Okay. Eu estava do lado direito e ela estava do lado esquerdo. Ah, veja, que coisa. E então ela um ano disse, olha, este ano não vais porque eu vou a um casamento que era o filho da Angelina, o Oscar, mas okay. Para o ano vais comigo. E assim foi, no outro ano, ela disse, olha, prepara-te que em agosto vais comigo à terra. E a senhora Fátima tinha que idade, mais ou menos, para essa altura? Olha, então, eu já venho para cá há uns 30 e tal anos. Ah, uns então, 40 e tal. Devia ter, espera lá, 50 e tal anos. Ok. E então, ela no ano seguinte... Olha, prepara-te que eu para o mês que vem vamos à terra. Está bem. Ela depois no caminho disse-me, olha, não penses que a casa que é assim como a que tens cá. Eu sei que na aldeia não é casas como... Por isso é que a diferença é essa, é as casas serem diferentes. Exatamente. Eu quando cheguei a São Gião, fiquei logo perdida de amor por São Gião. Olha, só aquela entrada, aquela vista, tudo aquilo. E comecei a vir com ela todos os anos em agosto. Ela ao meio de agosto dizia, ai... Que era às férias, na altura. Era às férias. Ou seja, a senhora Fátima... Eu já estava reformada, ela é que não. Ok. E ela e o marido tinham as férias em agosto. E eu era, ai, gosto tanto... Oh, mulher, tomara eu ir-me já embora. Chegava ao dia 15 de agosto, já se queria ir embora. Tu não és daqui, gostas mais disto do que eu. Oh, mulher, sinto-me bem aqui, o que é que és? Farta de confusões estou eu. Claro, ar puro, não é? Um dia, venho com ela um ano novamente... O meu filho gostava de vir cá, só que o meu filho não gostava de ir para a casa de ninguém. Pronto. Claro. E então, ao lado estava uma casa, eu fui ver, o dono da casa viu que estava tanta gente na casa dela, que disse, olha, então eu tenho ali uma casa vazia, tenho lá camas, vão lá dormir. Ok. Olha, quando entrei na casa, eu sei lá, parecia que tinha visto, sei lá. Cheguei onde? Ó, Sr. António, você não me aluga a casa. Até não aluga, ela está aqui, é para alugar. Pronto, e a partir daí... Claro. Depois já ficava mais tempo que ela, porque eles trabalhavam... Eu e o meu marido já não trabalhávamos. Formados, não é? Sim. E começámos então a organizar a nossa vida cá. Desfiz-me da minha casa em Almada e vim diretamente para São João até hoje. Olha, vê. Uma história de amor a uma localidade. E estou muito satisfeita. Também não, também não se arrepende. Não estou arrependida. Só tenho pena de uma coisa. É que o meu filho não goste. Também claro. Da zona. Porque diz que é muito longe. Ah, podias ter arranjado um sítio mais perto. Eu arranjei um sítio onde não me sinto bem. Claro. E então... E o seu filho está onde a viver agora? O meu filho Lisboa. Mora na Costa da Caparica e trabalha então. Na Costa da Caparica. Mas não é assim tão longe. É não, um pouco. Não. Mas pronto, mas ainda vai vendo, olha, também a senhora Maria de Fátima sente-se agora, bem. Por exemplo, este mês vou tirar uma semaninha para ir até lá e depois... E muito bem, claro. E vão-se encontrando, claro. Exatamente. Muito bem. Olha, uma bela história da O meu marido também adorava a aldeia, mas a gente, até antes de a conhecermos, eu tenho um cunhado que é dali da zona de Abrantes. Ok. E viemos também para lá comprar uma casa e ainda bem que não comprámos. Pois. Porque a zona é ainda é pior que esta de pessoal, não tem lá quase ninguém, se tiver lá duas ou três casitas. Sim. E então fiquei muito satisfeita. Olha, muito bem, e olha, é uma bela história e obrigado por ter E todas as pessoas ficar. Me estimam, eu também Sim. estimo as pessoas, e é assim. Acho que é uma zona de boas pessoas, Sim. não é? Se eu preciso, a gente sabem precisa, receber. O meu marido quando começou a ficar doente... um dia caiu, eu tive que ir a correr a chamar aqui um... Pois, vocês são quase vizinhos. Sim. Vocês são quase vizinhos. Houve outra noite, ele não estava lá. Eram 4 horas da manhã, tive que ir chamar outro vizinho pois. Para o levantar. É uma das vantagens Sim. também da aldeia, a vida em comunidade, não é? Coisa que na cidade a gente mora em prédios de 7º andar e 4º andares e a gente não conhece ninguém. Claro. Tem a ver com a vida em comunidade. Saem de manhã, vêm à noite e a vida é assim. Claro. É diferente. E é, pronto, e daí também a senhora Fátima gostar. Muito bem, vamos agora introduzir aqui outro assunto, que é a questão do serviço militar, não é? O senhor Adelino foi mais um daqueles que foi para aquela guerra que Portugal se meteu antes do 25 de Abril, não é? Mais uma vítima, exatamente, daquela guerra que, sinceramente, não fazia grande sentido, não é? Mas pronto, as pessoas eram obrigadas a ir. Isto não é bom recordar isso. Exatamente. Isso também agora, já que aconteceu, não é bom recordar, porque já, houve momentos cá. Menos bons, mas mais que não seja recordar para não voltar a cometer erros iguais. Ainda se lembra de... Eu não cometi erros nenhum. Certo, olha, não é você. Eles é que cometiam erros. Pois, eles é que vos meteram a fazer. Ainda se lembra da data que iniciou o serviço militar? 12 de Abril, iniciar a tropa foi no dia 30 de Outubro de 1967. Ou seja, não foi logo para fora? Não. Estive 2 meses em Elvas, depois fomos em janeiro para o Porto, no dia 10 de março cheguei a Cavalaria 7 em Lisboa. Estive no Porto, 12, em Lisboa. No dia 12 de Abril fomos embarcados para o ultramar. Ah, e foi para que país? Moçambique. Qual era o nome do barco? Antigamente não era país. Era pois, país. Certo. Eu sei. Era província, sim. Era província a gente agora, de Moçambique. Olha, ainda bem que agora dizemos país, que é sinal que eles também já conseguiram a independência. Ainda não estão como deviam estar, mas estão, pronto. Estão bem piores. Pois, acredito. Foi no barco Império, navio Império. Navio Império, ainda demorou alguns dias a chegar lá, não é? Demorámos 22 dias, no dia 5 de maio chegámos. Você teve 22 dias em alto mar. Bolas. Não, quer dizer, praticamente foi sempre, não é? Porque parámos em Luanda um dia, depois parámos outro dia em Lourenço Marques, e depois parámos outro dia. Lourenço Marques agora até é uma cidade que tem outro nome, certo? Lourenço Marques, agora é Maputo. Maputo, exatamente, é isso. Era isso que eu me estava a lembrar. Lourenço Marques não era mais bonito. Parámos em Lourenço Marques, na Cala, e aí houve separação de alguns camaradas para a zona de. Do Niassa, embora seja o mesmo destino de Cabo Delgado, okay. E eu fui para outra zona de Moeda, Cabo Delgado de Moeda. E teve lá quanto tempo? E aí andei 24 meses. 2 anos. Ora, quase 24 que. 24 mesinhos. Saí da tropa quase com 26 anos. Pá. Com 26, porra. Quase com 26. E na altura, já agora falando de coisas mais contentes, porque pronto, temos aí algumas coisas, mas falando de coisas mais felizes. Na altura já tinha cá a sua, já namorava com a sua esposa. Já. Então trocavam aí algumas. Já, mas ficou algumas cartas. Casar não há casar. Portanto, se quiseres esperar as peras, casar não há. Ah, ficou isso. Porque havia muita gente que casava, não é? Uns na mira de não ir para o ultramar e outros na mira da mulher receber o subsídio, não sei o quê, não sei quem sabe. Antes... Ou também se acontecesse alguma coisa, poder receber alguma coisa, não é? Também era. Pois. Eles recebiam a indemnização, a pensão de sangue, não sei o que chamavam, não é? Se não tivessem casados, só os pais é que eram os pais. Ah! Casar, Maria, não falta em casamento. Aliás, eu vi no outro dia uma série. E até foi, ela esperou, pronto, que até era possível a mulher casar-se, fazer o casamento, a cerimónia, com o marido lá no ultramar. Ou seja, é a chamada casamento com carta de procuração. Isso mesmo, exatamente. Mas não era só militares, muitos civis. A minha mulher tem uma prima que casou com o marido por procuração, é que ele estava na Rodésia. Ok. Havia essa coisa, não é? Claro. E você recebia, pronto, trocava umas cartas ou como é que se chamava na altura? Os aerogramas? Eram os aerogramas. Chegou a receber algumas? Não, alguns. Aerogramas? Então, a primeira coisa que o Movimento Nacional Feminino entregava era uma cinta de aerogramas, um isqueiro, e nós recebemos. Nós éramos um pelotão independente do batalhão, ou seja, independente do batalhão, mas só em alimentação, em logística. Porque de resto, a comida íamos lá buscá-la na mesma. O resto era toda à parte. Deram-nos uma máquina de filmar, aquilo parecia que parecíamos que íamos para um hotel. Parecia. Uma viola, não sei o quê. Como é que chama essa coisa? Projetar, uma máquina de projeção, para filmar 8 milímetros. Era um passatempo. Parecia. E com os filmes de cowboys, não é? Olha, depois, se calhar... Depois de trabalhar, eram os cowboys todos. Depois eram os cowboys todos ao batalho. Se calhar quem não foi à tropa, quem não teve essa experiência, não conheceu determinadas coisas que vocês conheceram lá, não é? Não quer dizer que isso fosse positivo. Nenhuma, e depois tive a usar que apanhei o oficial irresponsável. Pois, você contou-me uma história lá no Café da Ponte, não é? Numa célebre coluna que não devia estar, não é? Pois, claro, porque nós não tínhamos que ir para colunas. E depois acabou por ir? Ele, como oficial de escolta de uma coluna, chega ao nosso destacamento, nós estávamos a 2 km do batalhão, numa moradia cercada e vedada, protegida por minas, armadilhada à volta, pronto. Só tínhamos o portão de saída. E ele chegou lá uma noite, ah, então, para amanhã vais comigo, e amanhã vais... Ah, férias, colunas. Ah, não, acabou. Não sei o quê. É que manda. E fomos, chegámos ao destino, não tínhamos comida, não tínhamos dormida, não tínhamos nada. E dizia o oficial do dia, então pá, o que é que vocês estão aqui a fazer? Ah, nós viemos na coluna. Vocês vieram na coluna, mas não consta cá nada. Pois. Vocês fiquem aí que é para a gente falar. Perdão. Ele, o pessoal foi para o refeitório e foi falar com a gente, pá, vocês, se há um problema qualquer, vocês estão aqui como nada, nem voluntários estão, porque se vocês tivessem voluntários, estava aqui na lista. Bom, se acontecer qualquer coisa, as vossas famílias... Pois é, isso, era isso que eu ia dizer. E até podem ser dados como refratários, abandonar a tropa, não sei o quê, sem castigados por isso, epá. Ferve bem pouca água na altura, e disse, jovem, não é, que sangue negra. Ah, bem, ok. Nesta terra havia uns cafezitos, fomos aos cafés e tal, lá dos arrascados. 2 dias depois, fomos por cima para a moeda na coluna e, por azar, houve uma emboscada. O parceiro, que é ao meu lado, salta para o meio das silvas e eu a ver o gajo assim de lá como Cristo, a sangrar por todos os lados. Peixe, imagino. Nenhum arranhãozinho trazia. Eu olho para trás e vejo o tal oficial, o meu oficial, debaixo do jipe, mais vermelho que um tomate. E digo assim, ah, filha da porca, que um de nós morrer, eu fornei que tu os viste. Imagina. Parou. Chegámos ao destino, no outro dia vou ver, a escala estava ao Madeira Benfica. A Benfica vermelho, escrito vermelho. Era a Benfica, era o castigo. Sargento, o que é isto? Ah, não sei. Isso é que o nosso alfeiro. Vocês diziam à Benfica porque o nome estava vermelho. Estava vermelho. Castigo. Olha que interessante. Ah, não sei, fala com o nosso alfeiro. Chegou ao alfeiro, o alfeiro, o que é isto aqui? Lembras-te que disseste ao pé da curva da morte ontem? Então, assim, ah, é por isso, mantém! Pois. Chamei nomes, pronto. Outra vez. Ó, sargento, meta mais 8. Continua a manter, meta mais 8 e 4 reforços. Pronto, tem que calar. Claro. E a partir daí foi uma guerra desgraçada, eu e ele. Imagina. Até ele leva-vos, para eu perceber, ele leva-vos para uma coluna onde não era suposto vocês estarem, para a proteção dele. Porque ele queria a nossa proteção. E depois, quando é emboscada, né, como líder, tinha que ir logo em frente, né, dar a cara, né, dar a cara, quer dizer, ir em frente. Vai-se esconder debaixo do. Não, do Jeep. Mas estamos a falar um barico de coração. Pois, nem toda a gente tinha jeito para esfiar. Nem toda a gente tinha jeito para esfiar. A partir daí, o nosso relacionamento foi. Estrictamente. E ainda lá esteve, alguns meses. 24 meses. Foi no meses. Princípio. 24 meses. Imagina. E depois, a partir daí, foi uma guerra desgraçada. Imagino que havia ali dias que já só lhe vinha à cabeça o dia de regressar, não é? Não era fácil. É, recebia até. A gente, os primeiros 6 meses, o que é que custava? Depois havia um ano. Já estava integrado. Era já loucura. Era loucura. A malta tinha a mania. Já estava integrado. O camuflado já estava a ficar amarelo. Aquilo era tudo nosso, não, mentira. Claro. E depois os últimos 6 meses. E aí começa a vir tudo. Epá, faltam 6 meses para voltar à metrópole. Claro, morar, claro. As pás. É isso. O ambiente e tal. Mesmo. Falta tudo. E então a malta começa a ter mais cuidado e tal. Claro. Não sei o quê. Olha, uma visão interessante. Já a senhora Fátima teve mais sorte. Que já conheceu o seu marido, não é? A pessoa com já, quem? Sim, já tinha feito tropa. Já ele tinha cumprido o serviço militar, já não teve que passar por essa. Sim, por ele essa só cumpriu o serviço militar, não chegou a um ano, porque ele era o que ganhava para a casa, para a minha sogra. Ok. Pois já havia aí essas coisas. Sim, também. Sim, só não chegou a estar um ano na tropa. Ok. Já o conheceu depois e conheceu de uma maneira muito peculiar na célebre paragem de autocarro, não é? Sim. Eu trabalhava em Cacilhas e ele vinha de Lisboa e apanhávamos sempre o mesmo autocarro. Okay. Mas ele vinha acompanhado com a namorada. Ah, ele na altura tinha namorada ainda. Sim, ele naquela altura. Mas eu não o conhecia a ele nem ele a mim. Okay. Eram passageiros como outros quaisquer. Só que quando ele entrava no autocarro com a namorada, eu já lá estava sentada e eu reparava... Perdoe-me o que eu vou dizer. Não, que ele era mais bonito que ela. E eu dizia... Eram os seus olhos também, não é? Sim. Normal. Mas eu nunca pensei na minha vida... Nessa altura não pensava, não era com essa intenção. Sim, até porque nessa altura eu ainda namorava um rapaz que, por cartas, 4 anos. Pois, que era colega do meu... Sim, que era colega do meu irmão, ia trabalhar para a África. Você contou-me que teve um namorado antes de conhecer o seu marido, não é? Sim, e ele queria... Também só namoravam por cartas. Sim, ele queria ficar a namorar comigo, eu disse, fica a namorar contigo se fores falar com a minha mãe e prometeres que portas-te bem. Claro. E ainda tive 4 anos, sem ir a lado nenhum, claro. Para respeitar, não é? Sim. E então, eu vi aquele rapaz entrar com a rapariga e eu dizia, ai, mal empregado rapaz... Em semente, rapariga. Eu também não sou bonita, mas bom, ele era mais bonito que ela, pronto. E eu ficava atraída. Quer dizer, eu achava-o mais bonito porque ele tinha uma covinha no queixo. Okay. E aquilo dava mais sexy. Mais, claro. Era exatamente, mais sexy. Exatamente. E o mais engraçado é que ele descia na paragem e eu descia logo na outra paragem. Mas ele não morava ali, quem morava era a namorada. Ok. A namorada morava na rua de baixo e eu morava na rua de cima. Um dia, o meu irmão viu-me tão chateado, aborrecido. Olha lá, porquê é que não vais comigo logo à noite ao bairro, mais a Natália, que ali nessa altura ainda também namorava. Porquê é que não vais comigo ao ginásio? Olha, vou mesmo. É o destino. É verdade. Tinha que acontecer, não é? Sim. O outro lá da África já estava há 2 meses sem me escrever, eu recebi de 15 em 15 dias, eu tinha uma carta dele. Já estava há 2 meses? O que é que eu pensei? Já arranjou para lá alguma, sei lá. Está bem. E então fui ao bairro com o meu irmão. Estava muito bem sentadinha, a ouvir a música, olho para o fundo da sala e qual é o meu espanto? Que é o rapaz que lá está. O mais engraçado é que ele morava mesmo ao lado, onde havia o baile. Qual é o meu espanto? Olha, paca, olha quem está aqui. O do autocarro. Eu falo assim para mim. O do autocarro. Bem, alguma vez pensava... Eu me passava para a cabeça que ia que eu encontrar... Com ele. Pois não. As coisas foram-se compondo, não é? Eu estava sentada a olhar e tal. Caio a olhar para ele, já estava com os olhos fixos em mim e fez-me sinal para dançar. E eu fui. Ah, já era o destino. Era o destino. Diz-me ele, importa-se que para a outra série dançar comigo? E eu disse, não me importo. Pronto. A partir, a partir daí, dancei sempre com ele, até ao fim. Ele depois começou-me a perseguir. Eu estava no trabalho e houve uma colega que me disse assim: olha lá, está ali um rapaz com um jornal. Quando tu, antigamente utilizava-se estás... muito essa técnica. É verdade. Quando tu estás de coisa, ele abaixa o jornal. Quando vê que tu vai, levanta o jornal, que era para eu não ver. E foi assim que começou-me a seguir. Depois já vinha falar comigo. A minha mãe depois disse-me: olha lá, menina, se é para namorar, não quer cá namoriques à porta. Se estás interessada nele, porque ele venha falar comigo. Deixa outras pessoas falarem, não é? Claro. Acontecia isso antigamente. Eu fui falar com a minha mãe, disse: a senhora, então está bem. Vem namorá-la das 8 às 10. E não vai buscar-lo ao trabalho. Era, todas as regras eram assim, eram assim. E eu tinha que ir para aquelas, pela rua, pelos sítios que ela podia ir. Estamos ao meu... a falar, e a senhora Fátima na altura já tinha 20... 20... Tinha 20... 24 anos. É. Porque naquela altura não é como, agora, como é agora. Claro, claro. Os tempos eram diferentes. Né? Eu, por exemplo, eu, se me quisesse enganar lá no trabalho a dizer que ia para algum lado... Eu não podia, porque ela de repente vai ao trabalho saber se eu... Claro, claro, claro. E depois assim se não encontrasse era um problema. Ele começou-me a namorar das 8 às 10, não me ia buscar ao trabalho. Diz-me ele: olha lá, eu já estou livre da tropa. Vamos casar. E se a gente casasse? Olha, está a ver. Boa ideia. Vai dizer, então à minha mãe, disse: oh mãe, ele quer pedir-me em casamento. Nessa altura eu tinha um padrasto. A minha mãe marcou um jantar, ele foi lá. Ao fim de 6 meses de namoro, casámos. E estive casada 54 anos. E olha, se não fosse... E no ano que ele faleceu, fazíamos 55. Olha, vês? E se não fosse as fatalidades... Olha, vê como é que uma coisa começa numa como brincadeira. Como é o destino. Como é o destino. Alguma vez eu pensava que ia casar com o rapaz do autocarro. Do autocarro. Olha, que achou bonito no autocarro. Olha, só uma última questão. O casamento, na altura, quem pagou foi o pai da noiva? Na altura havia essa tradição. Sim, foi o meu padrasto que pagou. O padrasto, pois, tinha o padrasto, sim. Exatamente. E o seu casamento, e já agora aqui, o senhor Adelino também tem aqui uma história, que conheceu a sua esposa numa feira popular, não é? Exatamente. Que veio, como é que foi essa história de descobrir a sua cara metade, que era natural, Celurico da Beira? Celurico da Beira. O conhecimento a enganar-me logo. Ela estava na feira popular à espera de uma prima dela e eu andava a passear. E vejo aquela caspita, ainda por cima com um lagartixo no peito, caralho. Interessante. Conversa com ela, claro. E ela enganou-me sempre. Mas ela já vivia em Lisboa, certo? Já. Ah. Já estávamos lá também. Até convidei-a para o baile, fomos para o baile Arico. Ainda hoje não sei dançar, quanto bem nessa altura. Fingia. Deixou-me no meio do baile. Mas depois, pronto, lá continuaram a falar. Já fui atrás dela e tal, descobri a morada, dei uma morada errada, ainda por cima, mas eu não larguei o osso. Insistente. Andei, teimoso, até que chegámos a vir. Na altura havia outras formas de pesquisar onde é que ela é, ia falando com pessoas, não é? Sabe que... Claro, porque sabe que eu estou-lhe a dizer isto porque hoje em dia. Tudo isso acontece pelas redes sociais, percebe? Toda essa pesquisa de quem é, onde vive, onde mora, quem são os amigos. Exato, acredito, lá está. Mas lá está, mesmo de lhe... Ainda namorámos 2 anos e tal antes de ir para o ultramar. Pois, e você depois teve lá uma série de anos no ultramar, não é? Mas eu também lhe disse: olha, vou para a tropa, vou para o ultramar, se quiser esperar tudo muito bem, eu casar não caso. Foi depois de estar livre do tropa que casou depois quando regressou, não foi? Outro pormenor sobre o meu marido. Diga. Eu disse à minha mãe que ele estava zangado com a namorada, porque na altura que ele me conheceu, eles tinham-se zangado, tinham acabado o namoro. Sim, sim. E era naquele tempo que as mães iam tirar informações. Olha. E a minha mãe foi à casa da mãe dele tirar informações. Quem atendeu a minha mãe foi a irmã. E a irmã disse, a minha mãe perguntou, acho que ele já namorava a rapariga há 5 anos. E a minha mãe perguntou se havia algum problema entre ele e ela. Nem a minha mãe, claro, me deixava casar. Exatamente. E a minha cunhada disse que não, que embora fosse o que a mãe dela queria, mas que ele nunca teve essa intenção de fazer. Pronto. Ok. Pois. E depois a minha sogra, como queria que ele casasse com ela, porque quando ele esteve na tropa, ele ajudava, tal, e aquela coisa toda. Sim, sim. Se a minha mãe fosse lá, que ela dizia tudo que era de tudo, mal, tudo mentira. Mas tinha que ser. Foi mesmo ser. Contra tudo e contra todos, todos. Costuma dizer. Podia, olha, digo-lhe já, se alguém da TVI, se alguém daqui da TVI ou da SIC ou lá das novelas aqui tivesse, dava uma boa. Dava. Um bom argumento para uma Tanto novela. Que houve uma vez que a minha sogra, eu não vi o meu marido à minha espera, nem não estávamos casados. Eu vi a minha sogra estar à minha espera e quando ela se dirigiu a mim, ela só me faltou dizer que ele era um grande bandido. Pois, pois. E eu disse... Para tentar, para tentar afastar. Ouvi, e disse... Mas seguiu o seu coração, não é? Disse, claro. Só lhe disse estas palavras. Olha, se eu fizer na boa cama, nela me deito. E se eu fizer má cama, nela me deito na mesma. Exatamente. E foram 54... Ah, é um ditado muito antigo já. E foram 54 anos. E muito bem. Olha, e fosse mais... E ela depois arrependeu-se. Depois, olha, eu era o anjo da guarda dela. E muito bem, olha, vê... E muito bem. Pronto, então o senhor Adelino depois também se casou, não é? Casei, acabou por casar quando veio da ultramar. Cheguei do ultramar, hein? Ainda teve a mesma sorte, o azar da senhora Fátima, que foi o pai dela que pagou, você teve a mesma sorte, não? Do casamento. Aí está bem. Cheguei em 71 da tropa do ultramar. É, no fim do verão de 71. Pois, fim do verão, 3 ou 4 meses depois da gente ter vindo do ultramar, estávamos no Parque Eduardo VII uma tarde a namoriscar e tal, disse, diz-me ela assim, oh menino, quando é que casamos? Ah pá, casado. Bem, ou casas comigo ou casas com o teatro, tal, assim. Mas tem que ser já, bem, então, casamos. Então, tem que ser, tem muita força. Casamos, preparámos o casamento, fizemos a boda, nós é que fizemos a boda toda em casa. Não, okay. O meu casamento também foi em pois, casa, eu e ela e a minha sogra, que eu te digo, okay. Fizemos a boda toda. No dia do casamento, ela ainda teve que servir as pessoas. Epá, isso é que já estava à espera, pelo menos já arranjava amigos. Epá, a miséria era... Claro, era o que dava. Não havia, casámos, os convidados eram o meu primo, que era o meu padrinho, a minha prima, que era a minha madrinha, a minha sogra, as tias dela e a avó dela e a mãe dela, e mais o meu padrinho, e fizemos a boda toda em casa, e lá fizemos a boda. Na noite do casamento tive que dormir para uma pensão, ainda por cima, não comi nada. Imagina. Para dar a cama às outras pessoas, não é? Claro. Às 7 da manhã já estava de volta dela para a hora, que a tua avó queria ver os aviões e não sei. Era moda na altura ver os aviões, que aí fosse a Lisboa tinha que ver os aviões. Não via que. Olha, é interessante. É uma cantiga assim. Não sabia. É, tinha que ver os aviões. Mas azar, entramos no jardim zoológico e lá passámos o dia todo. E à noite, já ao pôr do sol a fechar aquilo. Ah, então não vamos aos aviões. Vai, mas é que para o comboio direto a subir da beira que vem mais de lado. Daí para os aviões. E isto há 50. Olha, fez 50 anos agora, no dia 6 de maio, casámos, felizmente. Pelo menos acho que somos felizes. Eu sou, eu também acho. Certo, isso é o mais importante. Já fizemos há 50 anos. Já fizeram as bodas de ouro. Era. Olha, muito bem. Olha, o tempo é tramado e realmente já estamos aqui a chegar aos 50 minutos. Gostava de fazer aos dois, e esta não estava no programa, uma última questão que tem a ver, pronto, e começo aqui pelo Sr. Adelino, já agora para dar seguimento, que é, vocês são, hoje tenho aqui a sorte de estar à conversa com duas pessoas, sendo que cada uma delas representa uma vida, histórias e experiências, mas que já estão, não é? Já fizeram a vossa vida, Deus queira que vivam mais 20, 30 anos, o que for, mas que já estão numa fase, já não estão numa fase de conquista, digamos assim, não. Já estão numa fase de aproveitar o que a vida vos der. Dia a dia, o melhor possível. E, exatamente, já estão e eu nessa, também estou nessa fase. Pronto, mas, e aquilo, e fazem muito bem, e acho que é assim que se deve viver, mas a pergunta que eu lhes faria é, e começo aqui pelo Sr. Alino, é que conselhos dariam a um ou uma jovem de 20 e poucos anos que estão agora a começar a sua vida, não é? Nessa fase da conquista. Pronto, que conselhos lhe dariam para encarar este início da vida adulta, não é? Uma coisa. Um ou outro. Sr. Adelino. Paciência, compreensão. É isto que não há hoje. Porque a vida hoje é muito diferente, não é? A independência da mulher também provoca muita coisa. Interessante. E não havendo tal compreensão um do outro, a conversa, eu não disse muita coisa à minha mulher, não de coisa, mas da vida profissional. Sim, sim, sim. E ela cobrou-me isso. Ok. Portanto, uma das coisas que eu digo, e digo aos meus filhos, digam, compartilhem com a mulher ou com os maridos tudo o que se passa na vossa vida. Porque quando arrebentar a bomba, arrebenta para os dois. E depois volta atrás. E tento enfrentar da melhor maneira possível a situação da altura. E eu escondi muita coisa da empresa, claro, não, claro, da, claro, da claro. Minha vida particular. Sim, não. percebo. Minha empresa trabalho, me cobrou depois. Que depois estourou e depois... E pá, tens razão. E eu não lhe disse para não a magoar, para ela não se chatear. Claro, claro. E eu passava a noite sem dormir, pensando naquele como devia resolver o problema, para não a chatear a ela. Mas é um bom conselho, ou seja, compartilhar ela, sempre. Ela cobrou-me, portanto, não façam isto. Muito bem. Partilhem tudo o que houver entre o casal. Olha, interessantíssimo. Muito bem. A senhora Fátima, também teve... Unicamente fazer 50 anos e 55, como a dona Fátima, etc, etc. Porque hoje não há isso. Pois, mas é um conselho e também é bom a gente também... da independência financeira das mulheres. É bom a gente também aprender, aprender com os mais velhos e com os casos de sucesso, não é? Que temos aqui dois. Senhora Fátima, eu aconselho a um casal mais jovem. Há jovens que não se entreguem logo de corpo e alma, que vejam bem quem namoram, que... hoje em dia, infelizmente, casa, descasa, que namorem, que elas não deixem de trabalhar para terem a sua independência, porque eu, quando fiquei grávida, o meu marido queria que eu deixasse de trabalhar, porque ele, graças a Deus, ganhava bem, e eu disse logo que não, porque eu não estava, olha, dá cá, para isto ou para aquilo, tive a minha independência, que elas também trabalhem, que não se entreguem logo de corpo e alma, como agora fazem. Que olham... Que hoje, eu, quando olhei para o meu marido, foi diferente, há 55 anos. Agora, por qualquer coisinha, já com 14, 15 anos, já vão para a casa do namorado, para a casa da namorada. Tenham calma. Tenham mais calma e paciência. Namorem, falem, contem tudo um ao outro, para que um dia, não, quando casarem, não descasem. Exatamente. E consigam aguentar... E que consigam 55 anos tal como casados. Aqui estão 55 e 50, o senhor Adelino e a sua esposa. Como é que chama a sua esposa, senhor Adelino? Como é que chama a sua esposa, senhor Adelino? É a Maria de Patrocínio. A senhora, com a senhora Maria de Patrocínio, que, fiquem, que ainda vão ficar muito mais anos casados, não é? E se, claro, se a saúde ajudar, se a saúde ajudar, não tenho... dúvidas que isso vai acontecer. Temos aqui dois casos de sucesso. Sim. E é sempre bom nós aprendermos com quem já e graças a Deus o meu marido faleceu. Eu não fiquei mal, porque às vezes podia ficar. Porquê? Porque eu também quis sempre a minha independência. Claro. Nunca tive a contar só com o Deus. Exatamente, não mas, é? Mas hoje posso fazer a vida que faço. E muito bem, pois, claro. Hoje passeio. Hoje já estou naquela fase, como dizia o senhor Adelino, aproveitar o dia-a-dia, aproveitar o que a vida nos dá. Quando cá estou. Claro, exatamente. A fase da conquista já passou e já. Abordámos aqui algumas histórias. Olha, muito ficou por contar, certamente. Essa loucura já lá vai. Exatamente. Muito ficou certamente por contar, mas mas a vida também não foi só rosas. Certo, isso. Mas, só que mas, a gente... mas hoje estamos aqui para falar, só viemos aqui para falar de coisas só boas. Só que a né? gente conseguiu sempre dar a volta. Exatamente. Que é o que hoje os casais não conseguem fazer. Discutir, discussões, coisas, momentos menos bons, todos temos, não é? O senhor Lima, a senhora agora... Fátima. Mas hoje, se calhar, não há uma estrutura tão grande. Na maioria, claro, não vamos também tomar uma parte pelo todo. A maioria. Não há uma estrutura tão grande para aguentar determinadas crises que acontecem e que são normais, e que a solução hoje é cada um vai para o seu lado, porque exatamente. É o caminho mais fácil. Pronto. Mas ficam aqui dois bons exemplos, e ainda bem que também este programa também dá esses exemplos. Muito, como eu dizia, muito ficou certamente por contar, abordámos aqui algumas histórias, mas o tempo é tramado, já estamos a chegar ao fim do programa, já vamos em 53 minutos, até já estamos aqui a passar um bocado. Foi muito bom para mim estar à conversa com vocês, não só hoje, como em todos os dias de preparação deste programa, na esplanada do Café da Ponte. Hoje estamos aqui um pouco mais confortáveis, que as cadeiras têm almofada, mas lá também se está também muito bem. Bem. Lá também se está muito bem. Falta de iogurte. Exatamente. Para mim foi um grande privilégio ouvir todas estas histórias e tantas outras. São duas pessoas muito inspiradoras. Enquanto projeto, esperamos também que tenham apreciado toda esta experiência, que ela tenha sido divertida e interessante para vós, que se tenham sentido ouvidos e valorizados. Hoje é daqueles programas que fico mesmo com muita pena e sendo mesmo muito sincero, não poder estar mais tempo, mais minutos à conversa convosco, porque realmente está a ser muito interessante. Mas como sabemos, o tempo é algo que faz parte de tudo na nossa vida. E vocês, melhor que eu, sabem isso muito bem. Desejo-vos as maiores felicidades e muita saúde. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS 4G Viver.com da Oliveira do Hospital,